Trip 5221, autorizado a decolar, pistona 0, vento 90 graus, 05 nós. Barulho, confirma a rota pelo 21 na guarda-costa. Trip 5221, decolado 230, controle 120.8. 1208, trip 5221, apenas para confirmar, senhor, tem grande concentração de pássaros sobre a pista, ok? Ok, grato. O trip confirmando, estão sobre a pista os pássaros? Positivo, estão sobre a pista. Salvador, bom dia, voo no 888, passando externo, trem baixo para baixo. Continua guardando a instrução. Guarda. Inicia a remetida, a aeronave que decolou à frente, um trip, um ATR, está cruzando 2.000 agora, está 3.000, informou pássaros sobre a pistão no zero. Gente, iniciando a remetida. Gol no 888, chama o controle, 120, decimal 8. 08. O gol no 888 quer fazer outro procedimento ou quer ficar visual aqui no circuito e aguardando a liberação? Cabeçou para a próxima aproximação. Gente. Chamar o controle então, até já. Afirma, 1208. Salvador, está passando o Vitorino Juliette. O Vitorino Juliette, ajuste no 0 no 4, reporte para ingresso nacional da 7. Está pronto para ingresso da 7, eu estou indo transportar, Juliette. Gente, Vitorino Juliette, reporte a 3 milhas da final da 7. Está para 3 milhas final da 7, olha. Trip 5414, muito bom dia. Trip 5414, bom dia, confirma intenção, pouso no 97. Pouso no 97, se autorizar, já estamos completamente isolados no setor, para ingressar na cana do vento aqui da pista 17. Trip 5414, entrar para o chefe de função para o 97, um Papa Alfa 32 a 1000 pés, o senhor vai descer para 1500, prosseguindo para o setor norte. Ok, 1500. Estamos se mandando pelo setor norte, aguardando para finalizar o final da pista 17, tipo 5414. 2859. Vitor, Índia Juliette, está autorizado o pouso pistão na 7, vento 140 graus, 08 nós, atenta a pista molhada. Autorizado pouso na 7, olha. Pronto para a foto 3487. Pronto, 3487, estou confirmando, queria confirmar a roda que eu possui, é 3044. Aqui na nossa navegação, a pendulou 21, é confirmado, foi desse sentido e desse tipo fora. Ok, só um minuto. Confirmando, não temos só CHGM no sistema. Normalmente a companhia, pelo menos dois, todos os aeronaves para Guarulhos têm a CHG modificando a rota para o TZU 21. Porém, o senhor é o único que não tem, não possui só CHG. Nem aqui, nem no centro tem, a, tem essa indicação CHG. Então, gente, na nossa ligação é o TZU 21. Público após direto. Back, fazer backtrack na Quebec, aguardar instruções. Pigere base, reporte final. Quanto na final, C44. Web 581, na pista no 028 é interditado devido a pássaros. Sobre a pista, é, vai manter o ponto de espera e aguardar instruções. Mas nem pode ser aguardado, 581. Tete, Vitor Juliette. O Vitor Juliette, só nos 36, livre na Quebec, aguardando instruções. Ingressando na final, embaixo checado, trip 544, pista 17. Trip 544, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 08 nós, atento a pista molhada. Trip pouso, trip 544 na 17. Confirmar o vento para o trip 544. 140 graus, 08 nós, trip 544. 544. O 9 aguarda para o espectro também, a pista interditada, aguarda uma revisão, da coluna 4, ok? Tá, sim, agora já sabe a informação que tem que ser interditada. Dá 10 minutos, então 309. Então aguarda apenas um ATR da Trix aqui a retaguarda e vai taxiar da Lima para o pátio. Após autorizar o pushback, você vai apontar 389. Sétima, até a posição, retorne 1219. 4, não passa. Eu vou 5414, está ali em posição remota aí à sua direita, 1414, doutor sinalizador. Direito, ele deve remontar 1414. Vitorino Gillette, mantém o escuteu corte, um bom dia. Webjet 581, outras aliás, mantém a pista no zero. Ali mantém no zero, 589. Objeto 581, autorizado a decolar da pista 1-0, vento 1-30 graus, 09 nós. Eu decolar em 1-0-589. Está 3487. 3487. Entrei em contato com a sua companhia, ele falou que tem meu plano para o pesado 2-1 e uma tentativa para o pesado 4-4. SHG para o pesado 2-1, né? É, você que foi passado. Tem um plano para a pista 2-2. Deixa eu ver agora, mas tem um ponto na frente. Possui, aguardando. 78, 76, 47. Você não pode matar ainda? Arbor, é. Sai da Arbor, após o Alepta, 3, 4, 7. Arbor, após o Alepta? Autorizado 380 para Guarulhos, liga pelo 21, decola a pista no zero para a direita, sai da Arbor, LF, controle 119 decimal, desconsidero, controle 120 decimal 8, assina 5474. Autorizado 380 para Guarulhos, liga pelo 21, sai da Arbor, pressão elétrica, decolada dele com curva direita, liga pelo 21. Controle 20 de cima 8, 5474 é o 347. Correto, 347. Usa 3859, aputado 108, aborde 4 horas e 40, alternando galeão. Tá autorizado, táxi, passo 1, índio alfa, ponte para 2, 18,6, ele também está 12. Salvador, bom dia. Gol 1888, encerra novamente, trem baixo para baixo. Gol 1888, avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Pouso 90, gol 1888. Gol 1982, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste 1094, número 2 para o pouso. Baixar travado 93. Gente, gol 982, continua a aproximação, número 2 para pouso, guardando pista livre. Gente, mantém o ponto de espera até 3859. Gol 1888, no solo as 48, direita, solo 121, decimal 9. 219, gol 92. Salvador, bom dia, gol 92. Gol 1982, autorizado pouso pistão 10, vento 130 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 10, gol 982. Para o Politec Paraná. Cara, os fotos 7 autorizados para o Paraná, contato. Tá, 3859, 2 aliás, mantém pistão 0. Romeu Mike Serra Golf, estabilizado ele. Gol 1982 no solo 50, direita solo 121 decimal 9. Direita 219, né? O Mike Serra Golf continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 4. Sente que acelerará e prosseguirá para 1 no 7? Afirmo. Sente, aposte para o cancelamento, Mike Serra Golf. O TAN 3859 autorizado decolado a pista 1 no 0, vento 1 no 30 graus, 09 nós. Autorizado decolado a pista 1 no 0. 3304. Brasília, nível 380, VPS Sul 17, decola a pista no zero, curva direita, saída a porta. Decimal, controle 120, decimal 8, assina 5470. Passando externo, o trem bastante travado, cancela da presente, só sai mais um conceito, o Max Serra. O Max Serra Golf cancelado aos 5-2, autorizado para seguir para o 7, aposto para girar a base. Ok. TAN 3859, decolar 252, controle 1120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, bom dia. 1107, seu Rio, do 93, 40, 051, para o site. 1107, a porta 3487, Garcia, até através de meia dúzia, e reporte através de meia dúzia, 3487. Eu já estou através da minha luz e confirmo 107 sobre o meu site. 1 segundo, por favor? 347, tá livre. Tá com parte 1, Índia e Alfa, onde para 2, 3 e meia, aqui na MR14. 7-1, Índia, Alfa, ponte para 2, 0, 3 e meia, tá 347. Quatro de sete, não atendo nenhum caminhão ingressando Juliette para parte 3. Interfere com o seu aviso, tá? Quatro guarda companhia livre ao pátio de Índia, posso precisar que vai estar na O Mike Serra Golf autorizado pouso na pista 17, vento 130 graus, 09 nós, atento à pista úmida. Pessoal, após o pouso, backtrack na garra da bata. Confirme o pátio? Na garra da bata. Ok. O Mike, esse é a Golf Solo 856, autorizado backtrack para, para a Bata, reporte livrando a pista. Tem autorizado, Bush, boa tarde, 304. Tanto 347, precisa aliar e manter a pista no zero. Tan 347 está autorizado ali, ah, decolar, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 08 nós. Cuidado, Paulinho, prossiga. Bom dia, só solicitar autorização aqui para um recheio do motor. Imaginava que